그리어구. 어, 구이. 오구. Que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogu, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogu, a hora é boa. Ogu, a hora é boa. Abra meus caminhos, gira neste gongal. Ogum, a hora é boa. Ogum, a hora é boa. Abra meus caminhos, gira neste gongal.